Boa noite, está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para a edição número 279. Mais uma emissão, mais um convidado. António, apresenta quem temos por cá esta semana. Esta semana temos uma conversa com o António Brito, um autor ligado àquilo que é a literatura chamada de guerra ou a literatura de combate, aquilo que também teve os seus grandes cultores no espaço francófono e na literatura anglo-saxónica, quer inglesa, quer norte-americana, por exemplo, o Philip Caput, Frederick Forsyth, quem não se lembra dos Soldados da Fortuna, e depois na literatura francófona, Jean Lartegui, como por exemplo um inquérito a uma crucificação. António Brito é um pouco esse escritor, passado o trauma inicial e a tentativa de perceber e talvez desculpabilizar um pouco o que foi a colonização portuguesa em África, temos aqui um autor que mostra o viver desse mundo de violência irracional, mas acima de tudo um mundo de sobrevivência em que os homens procuravam de facto, em situação limite, quer física, quer psicológica, quer emocional, quer de todos os tipos que fazem normalmente o equilíbrio dos seres humanos, sobreviver a todo custo nas tropas de elite portuguesas, no caso nos paraquedistas, e é desse mundo de guerra, esse mundo bélico em Moçambique, mais concretamente, que António Brito fala. É um autor a seguir atentamente, ele vem agora com uma nova série, Zagal, um herói feito em África, mas os seus dois romances anteriores merecem também realmente muita atenção, porque são, para além de bem escritos, mostram o outro lado do que foi a presença portuguesa, neste caso nefasta, nomeadamente em Angola e em Moçambique, que é o caso em apreço. Boa noite e melhores leituras. António Brito nasceu no Conselho de Tábua, distrito de Coimbra. Antigo combatente da guerra colonial, alistou-se aos 18 anos na Força Aérea, nas tropas paraquedistas, sendo mobilizado para a guerra em Moçambique. Combateu os guerrilheiros nacionalistas em algumas das mais importantes operações militares de toda a guerra ultramarina, nas florestas da Serra Mapé, nos pântanos do rio Rovuma, no Planalto dos Macondos ou no Vale do rio Messalo. Colaborou com jornais de Moçambique e Portugal, contando histórias de guerra e de homens vivendo para lá dos seus limites. É o autor dos romances Olhos de Caçador e O Céu Não Pode Esperar, ambos edição da Sextante, e mais recentemente editou Zagal, um herói feito em África, uma edição da Porto Editora. Boa noite, António Brito. Obrigado por ter aceito o convite. O que é isto, a necessidade de será um processo catártico, isto por um lado, será por outro lado aquilo que é apresentar, eventualmente, ou sossegar demónios, demónios interiores de uma experiência, porque sabe-se que também esteve realmente como ator presente, vivencial, daquilo que foi a guerra colonial, aquilo que foi uma luta contra os movimentos de libertação, neste caso Moçambique, o norte de Moçambique, Cabo Delgado e as regiões à volta de Porto Amélia, Uniança, Tete, eventualmente, portanto toda uma série de tópicos geográficos que fizeram parte de um tempo, de uma política, de uma forma de estar de Portugal. Muito boa noite também para si e para os ouvintes. É um prazer estar convosco e poder partilhar um pouco nesta reflexão conjunta do que é que, de algum modo, foi a minha experiência como pessoa nos tempos que passei em África e como isso se traduziu mais recentemente em romances, portanto, ficção, mas baseados nessa realidade. Relativamente à sua questão, não é, o escrever para mim não é, de facto, um processo catártico. Uhum. Felizmente, não tenho... O meu regresso, ou a minha vinda da África, não deixou sequelas de nenhuma espécie, a não ser uma grande vontade de contar episódios e vivências desse tempo. Eu era muito novo, eu alistei nos paraquedistas, tinha 18 anos, era um rapazola, mal tinha barba na cara, E aos 19 anos, portanto um ano depois, fui mobilizado para Moçambique, onde estive quase 3 anos, e aí sim participei em algumas das mais importantes operações da guerra ultramarina. Eu digo isto porque a questão, vamos tentar agora alargar e situar um pouco o que é, há determinado tipo de elementos literários, já iremos mais adiante tentar concretizar exatamente esta minha ideia, que é... Sabe-se que a França esteve na Indochina, no auge, inicialmente também a guerra do Vietnã é feita com a França como também uma potência colonial à época, se quisermos, uma das formas do Império Ocidental presente na Indochina. Houve escritores, nomeadamente um muito famoso, Jean Lartegui, que escreveu sobre os centuriões, os pretorianos, e um livro que passou cá em Portugal, foi editado, que é Inquérito a uma Crucificação, que mostra muito um pouco o que foi essa experiência, esse heroísmo destes homens que depois, mais tarde, acabaram, muitos deles, já numa segunda fase da própria escrita de Lartegui em África, no Congo, nomeadamente, com a guerra civil, com Moisés Tshombe, a questão da independência do Congo belga. É um pouco este exercício, sabendo nós que há outros trabalhos de índole literária também extremamente bem feitos, como é o caso de Ernest Jünger, com as falésias do mármore ou tempestades de aço, em que a guerra aparece aqui mais, não ao contrário do escritor francês, mas mais como uma dimensão estética, um homem desprendido, um ator, no caso do escritor alemão. É estes dois momentos, estas duas pontes que tenta criar neste seu universo ficcional. Já lá iremos a este último. Efetivamente, eu fui um leitor muito jovem quando li pela primeira vez os livros de Jean Lartegui, do qual gostei muito. Ele inspirou-se, de facto, na experiência francesa na Indochina e mais tarde na Argélia também. De facto, há algumas semelhanças com a presença portuguesa e o fenómeno histórico da descolonização portuguesa. As potências europeias, como sabe, com o Tratado de Berlim, dividiram o então mundo colonial a régua e esquadro, muitas vezes, e a França ocupou o seu espaço, Portugal ocupou o seu também, em função de razões históricas, outros países fizeram o mesmo, e chegamos, digamos, ao pós-Segunda Guerra Mundial, em que se inicia o processo de descolonização. Houve países que conseguiram interpretar o sinal dos tempos e descolonizaram de uma forma mais ou menos pacífica, o caso da Grã-Bretanha, em alguns casos. Outros, nem tanto, foi o caso da França e, no nosso caso, o caso português, a nossa descolonização foi um drama que durou cerca de 13 anos, de 1961 até 74. Em rigor, começou antes de 61, em 60, na Índia, mas, digamos... Com Vassalo e Silva a regressar. Exatamente. Com a invasão das tropas da União Indiana. No nosso caso, no nosso caso português, de processo de colonização, de facto o drama que sobrou para o nosso povo, para a geração que combateu em África, estima-se, não há números certos, mas estima-se que mais de 1 milhão de... soldados terão embarcado aqui daquilo que se chamava então a metrópole para a Guiné, para Angola e para Moçambique, somando a isso o próprio recrutamento local das populações locais, brancos e negros, digamos, formalmente eram todos portugueses nesse tempo, foi de facto muita gente que combateu nesse período. No meu caso, eu não escrevo, não me interessa tanto a guerra em si mesmo. A guerra pela guerra não me interessa por ela. Deixo isso aos historiadores, que eles habitualmente fazem isso melhor do que um romancista. Interessa-me a guerra apenas como pano de fundo, onde interagem pessoas, onde se evidenciam dramas de gente que ou foi militar ou não foi. Mas esse pano de fundo, umas vezes atrás da cortina, outras vezes à frente da cortina, que no fundo foi também a nossa história mais recente. E é essa parte que me interessa, é, digamos, as vivências das pessoas enquanto seres humanos que foram apanhados no turbilhão da guerra, e do qual uns saíram-se melhor do que outros. E outros. Diz-me se és o meu reflexo ao fundo do lugar. Diz-me onde esconder a arma que eu sou enferrujado. Castro com Castro edificas, eu castro gesto aqui em cima. Está todo orgulho gelada sobre esta água parada. Pelo chão, onde nem a bela dona cresce, tocando o musgo com a mão, descartado de alma, mas mantendo a calma, dilacerado, esforço em vão. Uma das coisas que causou admiração por outra, ou alguma estupefação a quem leu o seu primeiro livro, Olhos de Caçador, foi um pouco aquele, é um lugar comum aquilo que lhe vou dizer, como o autor sabe perfeitamente, porque foi que criou a ficção, criou esse romance, era ter transmitido ao seu personagem principal mais do que aquele sentimento, aquela atitude de sobrevivência, o estado último do ser humano, que é lutar até ao limite e às últimas consequências pela vida, era o reverso desta situação, que era a satisfação no final do dever cumprido, que é matar o inimigo. Até que ponto é que, porque isto é uma novidade, sabe-se da literatura, de, por exemplo, de Carlos Val Ferraz, por exemplo, de Cristóvão de Aguiar, que aí são demónios que se tentam, exatamente quase do início da nossa conversa, tentar perceber o outro, o inimigo. A guerra era qualquer coisa enquadrada num fenómeno, ou num fenómeno não, mas numa realidade política, que era mesmo assim, era a Guerra Fria, era Portugal como império, mas aqui os seus personagens acabam por ter outros contornos, para além da ficção, transmitem exatamente dramas individuais. Neste caso, esse personagem desse livro é uma pessoa que, para além da questão da sobrevivência, é qualquer coisa de quase uma questão darwinista, naquele sentido, eu sobrevivo e fico feliz com essa sobrevivência. É um pouco a contracorrente, há aqui um corte, se quisermos, epistemológico naquilo que é a literatura eventual da guerra colonial. É verdade, a personagem principal dos Olhos de Caçador chamava-se Zé Fraga. Eu, de facto, não me interessa muito criar personagens, digamos, perfeitas. Ou estereotipadas, ao fim. Estereotipadas. Esta ideia. Eu li bastante do que se escreveu sobre os nossos conflitos africanos, daquilo que se publicou depois de 25 de Abril. E não, hoje já não tanto, mas nos primeiros anos aquilo que se escrevia era um bocadinho de forma manicaísta. Sim, sim. Muito marcadamente ideológico, no plano ideológico. Os africanos eram tudo boa gente, perseguidos, os europeus, os portugueses, gente, demónios. Eu ia usar aqui uma expressão, mas enfim, os ouvintes não merecem que use aqui a linguagem de Zé Fraga, porque o livro é mesmo cru. É mesmo cru, é um bocado duro. A guerra e o confronto não é isso. Por mais que custe a quem tenha escrito dessa maneira, não é isso. E devo dizer-lhe que esta ideia de ir lá defender a pátria, os puristas gostam muito que referimos a este aspecto. Mas quando homens estão no meio do mato, no meio de uma floresta cerrada, sem água, rodeados por inimigo, bombardeados de dia e de noite, perseguidos, às vezes por camarada ferido ou morto que o tem que transportar porque não podem evacuar, a ideia de pátria é uma coisa distante, uma coisa longínqua. Cada um tenta fazer o seu melhor e comportar-se o melhor possível, porque de alguma forma o faz não pela pátria, não porque algum tipo de ideal, mas porque ali ao seu lado estão outros camaradas a tentar safar-se, se me é permitido a expressão, como ele está. E a última coisa que cada um de nós deseja é comportar-se mal perante o camarada que está ao nosso lado, que nós sabemos que se nos acontecer qualquer coisa ele vai fazer o impossível para nos tirar dali. E é esta ligação, esta, quase se pode chamar, irmãos de armas, que mais tarde, e hoje, isto explica um pouco o fenómeno dos encontros e dos almoços e dos jantares. Esta gente viveu experiências limite, não tanto pela pátria, é evidente que nos emocionávamos lá no acampamento, no meio do mato, quando içávamos a bandeira de manhã, lá numa árvore descarnada, içávamos a bandeira, e aquilo mexia connosco. Mas, quando estávamos perante o inimigo, esta ideia de matar e morrer não tem nada de mistério. Há alguém que quer acabar connosco e nós vamos tentar que ele não acabe connosco e sejamos nós a acabar com ele. Não há aqui nenhuma filosofia por trás, não há aqui nenhum arquétipo que vale a pena desmontar. Não há. Há pura e simplesmente homens que nasceram num certo espaço do nosso Portugal continental ou num sítio qualquer, que um dia foram colocados num outro lado do mundo e que têm que fazer o seu trabalho e se virar. E fazer o seu trabalho, por muito que isto para as pessoas, é matar o inimigo. Eu digo isto por uma razão muito simples, que é a seguinte. Muitos dos personagens destes três livros fazem parte de tropas especiais. Não estamos a falar de tropas contingente geral, passa a expressão, aqueles que necessariamente eram incorporados porque atingiam aquele patamar, a faixa etária, obrigatoriamente teriam de passar pela inspeção militar e após a recruta e a aprendizagem iriam. Estamos a falar, alguns destes elementos são tropas especiais, portanto, homens que sofreram também um trabalho prévio daquilo que se chama um trabalho de enquadramento psicológico, a chamada psica de guerra, mais ou menos, um trabalho à volta de departamentos que existiam nas forças militares, que tornavam estes homens mais frios. Não eram máquinas de guerra, porque isso é quase um estereótipo também do cinema, que vem assim um bocadinho já ajusante depois de toda esta realidade da guerra, mas estamos a falar de homens que à partida sabiam que o conceito de vida normal, no caso em Moçambique, era de facto a guerra 24 horas por dia. É um pouco também isto que tenta contrabalançar com muitos dos soldados que estão lá de infantaria, enquadrados por estas tropas especiais, que pretende transmitir que são dois mundos, dois universos, homens por um lado desesperados e homens seguros de si. É um pouco este o contraponto. Efetivamente, é como diz. Digamos, o contingente geral, aquela geração de como se dizia, mancebos, que chegava à idade militar, que passavam com a recruta de 3 meses, uhum. que era as companhias do exército, basicamente era isso que acontecia, 3 meses, e eram colocados lá. É evidente que com 3 meses ninguém está capaz de aprender e de fazer nada que o leve a superar-se a partir de determinado nível. Ou banir o medo. Ou banir o medo existe sempre, mesmo naquilo que chama forças especiais, existe sempre. Agora, o que há é de facto um treino por trás. Falando dos paraquedistas, que é a experiência, aquilo que eu conheço. Além de uma recruta de 3 meses, havia um curso de paraquedismo de 1 mês e meio, mais ou menos. Depois havia um que chamavam o curso de combate, que era 3 a 4 meses, que era basicamente um treino para a guerrilha e para a contra-guerrilha. Em tanques e em Santa Margarida. Em tanques, em Santa Margarida, por aqueles penhais todos, desde Vila do Rei à volta de Abrantes, por ali. Nós vivíamos, no fim, há uma coisa que se chamava nomadização, que era, durante 15 dias, nós vivíamos no mato como íamos viver em África. Nos dias nós éramos portugueses, no outro dia éramos guerrilheiros e combatíamos nós. Ou seja, por trás há de facto uma preparação psicológica e um treino tal que nos preparava para enfrentar as situações limites com um outro olhar. Nós sabíamos que do outro lado estão homens como nós, com uma pele diferente, africanos, mas com os mesmos medos. Os mesmos mais bem treinados ou mais mal treinados, umas vezes com melhor armamento que nós, outras vezes não tão bom assim. Nós sabemos que daquele lado, se nós, como isto é como no futebol, se me permite esta expressão, uma equipa joga aquilo que a outra deixa jogar. Isto é um clichê, mas pois. Se do meu lado... Mas a analogia funciona muito bem. Se do meu lado eu estou numa companhia de combate, eu não ajo com a agressividade necessária, faça um ataque do inimigo, o inimigo entra por ali dentro e pode capturar-me ou matar-me. Se eu repostar com a energia, com a violência, com a capacidade de o surpreender, de uma forma que porventura ele não está à espera, provavelmente eu te levo uma vantagem e consigo aniquilá-lo a ele. E isto, eu costumo dizer, a minha sorte, eu acho que estou vivo, porque participei e vivi esta experiência de treino e de preparação. Porque muitas vezes... havia baixas, havia mortes, havia feridos, às vezes de coisas, nem era tanto o inimigo, era a negligência dos nossos próprios soldados. Caminhava-se por sítios onde não se deviam caminhar, falava-se quando não se devia estar calado, acendia-se um cigarro quando se devia não fazer nenhum tipo de... Foguear. Estar a presença, a nossa presença. Portanto, é esta preparação prévia que depois nos ajuda a sobreviver. Nós tínhamos uma frase que é treinamos como combatemos, combatemos como treinamos. E isto, no fim, temos naturalmente alguma vantagem. Se me permite, só para acrescentar, eu tento um bocadinho explanar nos livros que tenho escrito, é de que há a ideia de que toda a gente foi para a África contrariada, o Estado Novo, é verdade, a política do Estado Novo conduzindo... Era compulsiva e era. O Estado Novo, o governo de então, não aproveitou o esforço das Forças Armadas Portuguesas dos primeiros anos para encontrar uma solução política, deixou arrastar as coisas até ver o 25 de Abril. Mas em rigor, se quisermos ser rigorosos, nem todos foram para lá contrariados. Tudo aquilo que tem a ver com paraquedistas, penso que com comandos era a mesma coisa, e com fuzileiros era a mesma coisa. Mas no caso, os paraquedistas eram todos voluntários. Não havia um único paraquedista que não seja voluntário. Para ser paraquedista tinha que ser voluntário. E hoje não sei, mas durante muito tempo até era preciso ser solteiro, não se podia ser casado. Mais tarde podia. Ou seja, tinha que haver uma A questão compulsiva não. E a coerção. Era quase, tirarmos aqui o lado religioso da coisa, era uma ordem militar da idade média. Sim, claro, daquelas medievais. Ou seja, a sua mente, o seu espírito, a sua disponibilidade está toda vocacionada para as missões em que é integrado. E nós, naquela altura, jovens com 20 anos, 19, 20 anos, 21 anos, nós não conseguíamos imaginar que ao fim de 9, 10 meses de treino intenso, que não fôssemos à guerra. Nós queríamos pôr em prática aquilo que aprendemos. De modo que não íamos contrariados, nós queríamos ir para lá. E esta ideia é importante, eu sei que já me têm criticado por abordar a coisa nesta perspectiva. Mas isto é um pouco como as navegações de 500. É evidente que muitas das guarnições e das tripulações que embarcaram nas naus e nas caravelas eram regimentadas ali, apanhadas nas ruas, em Alfama, em Amorim, em Lisboa. E os presos. Mas houve uma parte que foi deliberadamente, por causa da aventura, por busca da riqueza. A riqueza, fundamentalmente. De e outros nobres que de terceira linha também embarcavam. No nosso tempo, durante estes 13 anos da Guerra Colonial, isso aconteceu. Não pela riqueza, mas pelo espírito da aventura e por nós sentirmos que fazíamos parte, se quiser, de um grupo diferente, que quando se é jovem, 20 anos, eu insisto nisto, porque a nossa mentalidade evolui à medida que os anos vão passar. Provavelmente hoje não fazíamos isto da mesma maneira. Mas naquele tempo, ou naquele período, com aquela idade, com aquela preparação, com uma coisa que há do outro lado do mundo, nós vamos porque queremos ir. E porque isso nos dá-nos um sentimento de segurança, de crescimento, até o próprio crescimento. Será um ritual de passagem, quase de iniciação? Sem dúvida. É uma definição excelente. É uma iniciação a um mundo que um jovem habitualmente estava arredado. E devo dizer-lhe que aqueles de nós que sobreviveram a isto e regressaram sem problemas físicos ou mentais, enfrentaram a vida ao longo dos anos e continuam a enfrentá-la hoje com esta crise toda, com estas dificuldades que as pessoas têm, com um outro olhar e uma outra capacidade. E outra segurança. Nós sabemos que nada disto é definitivo. E acreditamos muito nas nossas forças e no nosso poder de transformação. E isso é tremendamente importante quando somos encostados à parede. Depois deste introito, um longo introito à volta da questão literária, como António Brito cá chegou, vamos falar agora, nesta segunda parte da nossa entrevista, a Sagal, um herói feito em África. Há aqui vários elementos narrativos muito bem elaborados. Para além da... São três momentos, ou quatro grandes momentos. O nascimento de uma forma daquilo que era filho do pai incógnito, o filho de uma prostituta em Lisboa. A tendência natural seria para a marginalidade. Já levaremos a esta questão depois, mais tarde, no desenvolvimento da nossa análise. Depois é deixado numa caixa de pacotes de margarina Vaqueiro à porta, na zona de Martim Muniz, do Hotel Mundial, e é com estas mulheres, sem futuro na vida, que o nosso herói vai crescer, o nosso personagem e o nosso protagonista. Só que esta narrativa é feita em analepse, se quisermos, quando Sagal percorre todos os dias, de uma forma disciplinada, as praias da linha, uma das praias, na zona do Estado Nacional, Carcavelos, provavelmente, fazendo a meia maratona como exercício físico e mental, mas ao mesmo tempo como um processo em que vai narrando a sua história. É isto que pretende neste início? É um, se quisermos, um lazarilho à Lisboa, não de Tormes, mas de Lisboa, a história que é aqui narrada deste Sagal, que depois irá enfrentar aquilo que nós iremos, alguns episódios mais importantes, tentar compreender e perceber. Quando imaginei Sagal, imaginei-o como um ser imperfeito, capaz de fazer, cometer as maiores ousadias, mas também com imensas fragilidades. Só uma pequena nota: Sagal é mesmo em Moçambique, é mesmo. Moçambique é. É mesmo, porque há muitas pessoas que apressadamente disseram logo: faz lembrar aquele herói do cinema, não, Steven não, não. Seagal. Não já, tem nada já, a ver. Já chamaram, é, mas não já tem nada me a ver. Isso não tem nada a ver. Absolutamente. Quem passou pelo norte de Moçambique, este nome é familiar. Sagal era um acuartelamento do exército português no Planalto dos Macondes. Na picada aqui de moeda, de Mocimba da Praia, de Aca, Oasse, de Aca, moeda, 10 km adiante de Diaca, na subida chamava-se Rampa do Sagal, o quartelamento estava ficava lá. Uhum. O acuartelamento do Exército Português aí chamava-se Sagal. Sagal. Portanto, é um local geográfico. Uhum. Antes de mais, Sagal é um local geográfico. Que eu aproveitei, primeiro porque a personagem... Primeiro porque aquele local era, de facto, muito importante em termos de percurso das tropas portuguesas. Estratégico mesmo. Era estratégico porque era um ponto alto. E essa subida de cá de baixo, lá para cima, para o Planalto, com várias curvas, chamava-se Rampa do Sagal. Alguém chamou aquilo Rampa Sagal, embora fosse terra batida, uhum. cheia de mato e areia por ali acima. E ali havia emboscadas com frequência e muitas baixas, mas era um sítio extremamente perigoso. Uhum. Eu quis situar a história ali também, para alguma forma deixar a memória daqueles que viveram aqueles momentos naquele local. Portanto, Sagal é um nome geográfico. Depois, mas o nome do personagem é Emiliano Salgado. O nome da personagem é Emiliano Salgado. Se me permite só concluir aqui o Sagal, o nome Sagal é um nome de guerra porque os colegas, de mercê da sua ação bastante temerária. Revolta, temerária, porque ele de repente percebe na viatura onde vai que não há graduados, ele é soldado, é um simples soldado, mas é capaz de conduzir a reação à emboscada do inimigo e flanquear e ter sucesso, de forma que os camaradas deles brincavam com ele, que era que foste o leão do Sagal. Ele, de facto, o nome de nascimento é Emiliano Salgado. Na construção desta personagem e desta história, eu quis de alguma forma apelar também às nossas memórias da juventude, das nossas leituras e à leitura dos jovens de há 30 anos atrás, do Emílio Salgari. E daí o Salgado, fazer um jogo fazer de um simbólico. Jogo de E também, de alguma forma, o Emiliano Zapata. O Emiliano Zapata da Revolução Mexicana, que era um homem do povo e que se tornou revolucionário e que depois a Revolução o devorou, de alguma forma jogar um pouco com este imaginário dos dois lados e também apoiar-me em personagens, vou-lhe dizer, da banda desenhada, o Corto Maltese, que claro. É uma personagem que eu adoro, tem o seu lado romântico, o seu lado fascinante, aventureiro. Distante, também desconfiado. Desconfiado, sonhador. Chega-te a mim, mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira. A guerra deu na TV, foi na retrospectiva, corpo dormente em carne viva, revi para mim o cheiro aceso dos sítios tão remotos e do corpo ileso. Vou-te mostrar as fotos, olha o meu corpo ileso. Olha esta foto, eu aqui era novo, inocente, às suas ordens, meu tenente. E assim me vi no breu do mato, um altivo e folgazão, ou para ser mais exato, saudoso de outro chão, não se vê no retrato. Chega-te a mim, mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira. Nesta outra foto é manhã, olha o nosso sorriso. Noite acabou sem ser preciso sair dos sonhos de outras camas para empunhar o cospe-fogo e o lança-chamas. Estás são e salvo e logo viver é bom, proclama. Eu nesta não fiquei bem, estou a olhar para o lado. Tinham-me dito é soldado, é dia de incendiar aldeias, baralha e volta a dar o que tiveres de ideias. Tudo quer ir queimar no fogo assim te estreias. Chega-te a mim, mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira. Nesta outra foto não vou dar descanso aos teus olhos. Não se distinguem os detalhes, mas nota o meu olhar cintila. Atrás da cor do sangue vou seguindo em fila e até atrás da cor do sangue. Soldado não vacila. O meu batismo de fogo não se vê nestas fotos. Tudo tremeu e os terremotos costumam desfocar as fotos. Matamos, assassinamos, violamos. Ai, mas será que não violamos as ordens e as normas? Chega-te a mim mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira. Álbum das fotos fechado, volto a ser quem não era. Como a memória, a primavera rebenta em flores impensadas. Num livro as amassamos, logo após cortadas. Já foi há muitos anos e ainda as mãos geladas. Chega-te a mim mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira. Quando a recordo, sei que quase logo acordo. A morte dorme parada nessa morada. Mas o Zagal vai confrontar-se com um personagem que é o educador. Um homem também, serão duas personalidades, a cara e a coroa, o dia e a noite. Não vou arriscar muito a questão do espelho, a projeção do próprio Zagal, mas é, se quisermos, o lado mais tenebroso daquilo que é os homens sem escrúpulos. Um homem que numa fase inicial está ao lado de Jorge Jardim, a questão da independência de Moçambique e depois a ocupação do Rádio Clube, depois mais tarde a associação possível à Rodésia e ao regime africano na África do Sul. Portanto, e este homem depois vai acompanhar de forma, vamos lá, na sombra, até ao desenlace, que não vale a pena contar, só iremos no final. Este é o homem que nós chamaríamos, de uma forma simplista, um troca-tintas. Pior. E Moçambique presta-se muito para isso, pelas razões que já acabou de dizer. A ideia de uma independência de brancos, uhum, à la Rodésia, esteve muito... Que era presente. Era tão próximo, não é? Jorge Jardim tentou isso, junto a Marcelo Caetano, o Ian Smith, ao lado com a Rodésia, tinha conseguido isso. Que era uma forma de tomar o poder, excluindo, digamos, os movimentos marxistas e mais independentistas. Era naturalmente, como se viu pela própria Rodésia, também não era uma via. Agora, alguns destes moçambicanos brancos, que é o caso do educador, que nasceu no Chimoio, e que foi do recrutamento local, que formou-se como paraquista aqui em Tancos, mas depois voltou para lá, alimentava, como muitos outros colegas meus que acabaram a comissão e não regressaram aqui a Portugal continental, à metrópole, ficaram lá. E alguns deles alimentaram a ideia de uma certa independência sem os africanos mais radicais. Portanto, é aí também eu vou beber à história, porque efetivamente foi mesmo assim, mesmo na fase... E depois eu pretendi levantar um pouco mais esta ideia de que é o período de transição. Há um momento que é o cessar-fogo e um ano depois é a independência. Normalmente conhecemos neste período de transição mais a história dos retornados e os seus dramas. Agora, o que é que, a forma como os militares se envolveram e como eles olhavam a toda aquela situação é que temos que parar para pensar um bocadinho. Não é fácil para alguém que foi treinado para a guerra e para combater o inimigo. Ontem ele era o inimigo, hoje, mercê de uma decisão formal, passa a ser amigo alguém quase de confraternidade. Isto é muito complicado. Sim, claro, claro. Porque claro. Nós temos ali o nosso memorial com os nomes dos nossos mortos. Claro, e quando claro. Aparecem uns tipos armados com as armas que nós ainda na semana passada andávamos a combater, isto é complicado, não é fácil de resolver na cabeça dessa gente. É aí que eu também me inspiro um pouco para criar o papel do educador, que tenta, é uma espécie de surfista, ele anda sempre a cavalgar a onda. Quando dá para um lado ele está lá, quando dá para o outro ele está. Como a aventura branca, digamos assim, corre mal em Moçambique, que toma vai para o poder, a África do Sul. Vai para a África do Sul e aparece cá em Portugal, digamos, na fase do PREC, sempre com aquelas ideias revolucionárias, mas agora mais ajustados já à situação portuguesa e menos à África. Mas vê-se que o nosso soldado da fortuna, Sagal, depois também chega na África do Sul e vai embarcar naqueles contratos, também um pouco Peter Vervoor, que depois acabará por acompanhar a Legião Búfalo, ou pelo menos o Batalhão Búfalo. Na guerra contra os cubanos e o MPLA e Angola. É um pouco este sentimento de que, de facto, estes homens estão um pouco perdidos e esse corte que ainda há momentos o António Brito falou não é feito de forma abrupta e imediata e estes homens, como não conseguem entender, estão predispostos, de facto, a essa vivência bélica, portanto, é qualquer coisa que é para continuar, independentemente depois dos contornos políticos, embora haja uma marca ideológica, de facto, com um pano de fundo aí, mas de qualquer das formas, Sagal vai para o CAIR, para combater realmente os primeiros batalhões e os primeiros mísseis da órgão Stalin e os tanques russos. É um pouco esta ideia também que... De novo, eu inspiro-me na realidade, porque a realidade foi mesmo. Foi mesmo assim, essa, sim, de facto. Alguns, de facto, não eram pessoas esclarecidas ideologicamente. Outros eram, bastante. Há um famoso, que é o Daniel Roxo, um transmontano, penso que Mirandela, não tenho a certeza, mas transmontano, que é um dos primeiros portugueses que organiza as milícias. Quando começa a guerra em Moçambique, no Niassa, ainda antes de chegarem tropas portuguesas e forças portuguesas, é ele que localmente cria a sua própria força de milícia e combate durante anos. É um homem que, naturalmente, o inimigo da Frelimo não podia pactuar com ele depois da independência. Ele passa-se para a África do Sul e combate na Guerra Civil de Angola, vem a morrer. Juntamente há outros paraquistas, há um que combateu na Guiné, o outro veio de Angola. Hoje no cemitério de Pretória, onde está lá um espaço reservado aos mortos sul-africanos que morreram na guerra com Angola, durante a Guerra Civil de Angola e pelo período em que a África do Sul invadiu Angola, há um talhão reservado aos portugueses que combateram para a África do Sul, onde está o Daniel Roxo e onde estão outros. Fez parte do Gilberto Santos e Castro também de outra... Exatamente. E para estes homens, é de novo aquilo que eu referi há pouco, é difícil cortar o inimigo agora é amigo. Não é. Aqueles que durante anos combateram sob a bandeira de Portugal o inimigo, que é o regime marxista, comunista, de partido único, era o inimigo. Depois da independência, eles continuam a ser inimigos, só combateram sobre outra bandeira, a bandeira da África do Sul. Portanto, eles não se pode fazer aqui um reajustamento, ok, agora vamos lá que já não são. Não, existe para eles o inimigo continuar a existir. Até porque, como sabemos, a independência não trouxe democracia à Angola e Moçambique. Claro. Os partidos únicos e as guerras civil, que se dá durante anos de um lado e do outro, causou mais devastação e mais morte do que a guerra com Portugal, durante o período de descolonização. Portanto, esta voragem é um tempo que muda. Tivemos lá mais ou menos 500 anos. Tivemos as nossas vicissitudes. Os nossos antepassados conduziram-nos para ali, a história levou-nos para lá. Fizemos coisas extraordinárias, fizemos outras menos boas. E a página virou-se à volta de 1974, com a Revolução de 25 de Abril. Historicamente é isso. Os homens que foram atores, homens e mulheres, atores destes episódios, não se lhes pode pedir, ok, agora ponham um ponto final nisto. Thank you. sua bandeira erguida. Já sinto a dor, companheira, neste mar fico tão só. Neste mar, liberdade, onde vais? Liberdade, onde vais? Esta luta é por te amar. Esta luta é por te amar. Este sangue é por te amar. É por te amar. É por te amar. É por te amar. É por te amar. É por te amar. É por te amar. Este sangue é por te amar. Nós estamos a chegar ao final da nossa entrevista. Evidentemente que Sagal, até metaforicamente, ou pelo menos a imagética faz pensar que isto é uma saga, irá continuar, provavelmente com mais aventuras, porque ainda só estaremos no final desta narrativa nos anos 70, o supermercado na Venda Nova. Não iremos contar muito esta história, porque isso é para os nossos leitores e ouvintes que se interessam por estas questões do livro. Mas há uma pergunta que tem duas alíneas. Uma é: até que ponto essa corrida que Sagal vai fazendo diariamente, ou pelo menos como prática habitual, é uma, se quisermos, é um sentimento de olhar em silêncio para si, para o seu interior, e de estar bem com a vida, e uma forma quase de, com a própria natureza em bruto, sentir que vale a pena viver, isto por um lado, e à linha B, se nos pode ir adiantando já a próxima aventura ou não. Não iremos desenvolver a segunda parte do livro, ou a terceira parte, a questão quando é integrado como segurança num dos supermercados numa zona de guerra de Lisboa, que é essa a ideia. Qualquer das formas, é para continuar esta saga do nosso herói ou não? É para continuar. Portanto, Sagal, o projeto com a Porta Editora, é que Sagal foi no seu início um nome geográfico no norte de Moçambique, passou a ser nome da personagem, nome de guerra da personagem, e será, digamos, a assinatura da série destes livros. Os próximos livros terão outros títulos, naturalmente, claro, outros claro. Vilões, naturalmente, mas a personagem Sagal irá intervir nessas histórias. Eu diria, se me permite, Sagal, se quisermos, amadureceu tão bem. Amadureceu alguma da sua violência, suavizou, talvez seja mais correto, alguma da sua violência, burilou algumas das suas fragilidades e transformou-as em vantagens ao longo da vida. E com esta sua capacidade, esta sua expertise de se mover em áreas de dificuldade ou de perigo acima da média, faz aquilo que nenhum de nós é capaz de fazer, ele é solicitado frequentemente ou por amando de alguém ou também por sua iniciativa, ajudando outros que precisam da sua ajuda, da sua intervenção. É evidente que não faz de uma forma desinteressada, vai cobrar por isso. Claro. Mas, brincando com as palavras, eu diria que nos tempos difíceis que estamos vivendo, quase podíamos dizer que Sagal é uma espécie de procurador de humilhados e ofendidos, a quem nós gostaríamos de muitas vezes, de fazer o que ele faz. Não fazemos, porque somos cidadãos cumpridores da lei, naturalmente. Não passamos o sinal vermelho, esperamos que venha ao verde, ele provavelmente faria isso de outra maneira. Portanto, Sagal, relativamente à sua pergunta, terá novos desenvolvimentos, surgirão novos livros, está previsto no plano que o próximo seja no final deste ano, pelo menos nos dois primeiros anos, um em cada semestre, obriga-me a trabalhar imenso todos os dias. E a fonte onde vamos encontrar vilões, há isso, a comunicação social é o que mais existe, muito são como as cerejas, puxa-se um e começam a vir. E então, nos últimos tempos, é às carradas, como diz o povo, dentro da corrupção financeira, da manipulação política, a banca, os políticos que nos desgovernam, a manipulação da informação, estes jogos de poder, percebemos que há alguém atrás da cortina a puxar os cordões, gente que até há pouco tempo tínhamos acima de qualquer suspeita, de repente vemos-nos arguídos em processos que não lembra ao diabo serem acusados. Ai, lembra. Ou lembro. Portanto, é aí que... Tenho o humus para trabalhar. É aí que Sagal vai... Sagal, isto é, agora já se o autor percebe, vai buscar inspiração para a intervenção do Sagal. Estamos assim em edição número 279 de Livros com Rumo. Hoje tivemos como convidado António Brito. Este programa, para além da reposição ao domingo, no espaço 7-8 da tarde, estará também disponível em rumo.pt. Voltamos na próxima semana. Tenha uma boa noite.